95,3 FM para toda São Carlos e região, em rádio.fiscal.br para todo mundo, presente também em várias rádios parceiras, como a Rádio Fora do Eixo, Rádio BTK, Rádio Software Livre, a Rádio do Rasgada Coletiva. Começa agora a incrível edição de número 164 aqui em Independência ou Mate, programa voltado para cultura musical independente, braço radiofônico aí do ponto de cultura Independência ou Mate, conexões solidárias. Então preparem-se, terráqueos, pelas próximas duas horas, eu, Jovem Palerose e milhares de convidados estaremos aí trazendo a diversidade da cultura musical independente, registrado aí a partir de vivências e muitas outras atrações especiais. Já presente do meu lado aí, parceiro, vai estar junto com o programa aqui, Pedro também. E aí, galera? Tudo bom? Beleza? Fica à vontade aí, irmão. Agradecendo também Yasmin Miller, presente na técnica aqui no começo do programa. Pra quem não sabe, né, o programa tem duas horas de duração. Toda segunda-feira, 10 horas da noite, é o programa inédito aqui na Rádio Fiscar. Sábado, 3 horas da tarde, é hora da reprise. Quem quiser falar com a gente, então, sugerir algum conteúdo, mandar material de banda, ou falar sobre a discotecagem radiofônica, qualquer outro assunto ligado a esse universo, independenciaomate@gmail.com. Tem também nosso MySpace, Twitter, YouTube, canal no YouTube, Facebook, tudo mais. Procura lá, Indie or Mars, ou Independência ou Mate, por aí. Encontra com a gente, fala com... A ideia é de estar trocando o tempo inteiro, né? De as pessoas proporem assuntos e ocuparem os espaços como tá acontecendo, como vai acontecer hoje, né? E aí, Pedro? Só pra não falar tanto, perder o fôlego aqui, me ajuda a contar um pouco dessa edição especial aí, número 164, né? Já mais de 3 anos no ar, cada edição se superando aí, buscando trazer várias coisas novas. Que tá essa barulheira do lado aí? Que vai rolar? Então, estão os caras do Joseph Turton aí, que colaram com a gente lá no Congresso Fora do Eixo. Estão passando o som aí, que daqui a pouco eles vão tocar ao vivo aqui no Independência ou Marte. Isso aí, mais uma transmissão independente, então, banda de Joseph Turton, direto de Recife, Pernambuco. Eles, na verdade, estão fazendo uma tour junto com Falsos Conejos, né? A galera tá considerando aí uma das maiores tours que se tem notícia. São, acho que, quase 40 datas, com pouquíssimos day offs, assim. E eles tocaram, na verdade, eles vão tocar duas vezes em São Carlos, já tocaram no Festival Contato, tocam essa semana por aqui também, e fazem uma transmissão independente, então, hoje aqui no programa. Além disso, falei do Festival Contato, a gente tem alguns registros especiais aí sobre o maior festival multimídia do interior paulista. E você falou também, citou já o Congresso Fora do Eixo. A gente vai chamar um monte de gente aqui para trocar ideia, para refletir um tanto sobre a semana intensa, né? Imersão bruta lá em Uberlândia. A gente aqui de São Carlos foi quanto? Umas 15 pessoas? Tá? Umas 15 pessoas, né? Todo mundo lá, os parceiros do Massa e o Massa em si. Isso, e daí a gente vai trazer aí vários pontos de vista, outros coletivos parceiros que estão na área aí também, trocar ideia então sobre o terceiro o Congresso Nacional Fora do Eixo, e rolar alguns sons também do Jambolada, né, que foi emendado o 6º Festival Jambolada na Uberlândia. Então, programa aí cheio de... Na verdade, acho que o programa hoje é só com som ao vivo, né? Tanto a transmissão independente que o pessoal vai fazer, quanto os registros mesmo dos festivais. Antes de começar, então, o primeiro bloco, vamos só aumentar um pouquinho o BG aqui e sentir som de Belém do Pará que chegando pra nós aqui. Escuta só. Mestres da guitarrada, né? O Mestre Vieira, aí um dos precursores desse estilo típico do norte do país. A gente sempre fala aqui, já trouxe algumas versões em remix e outras variações aí da guitarrada. Ele fica aqui no fundinho musical com a gente até o final do programa, exemplar físico nas mãos. Guitarrada Magnética é o nome do disco do Mestre Vieira. Muito obrigado, Yasmin. Bom, vamos começar de som então. Aí... Você já deve estar ouvindo no som, no fundo, Joseph Turton quebrando tudo. Eles entram aí no meio pro final do programa. Mas por enquanto a gente começa então com o Festival Contato, quarta edição do que, né, a gente costuma considerar, né, o maior festival multimídia do interior paulista. E daí na sábado, domingo, segunda-feira, né, especificamente os dias 9, 10 e 11 de outubro agora, teve a invasão, né, no centro, como que chamava? Praça de Diversões? Praça de Diversões Eletrônicas. diversas diversões eletrônicas, né? Um grande palco armado e diversas outras atrações, né? A tenda de arte eletrônica, as barraquinhas da economia solidária, barraquinha de alimentação, sessão de cinema, dança, manifestações afrodescendentes e várias outras coisas. Então vamos começar esse primeiro bloco aqui já registrando, né? A Rádio Fiscar transmitiu o festival na íntegra, né? Esses três dias. Inclusive na segunda-feira passada o programa não foi no ar por causa disso. Bueníssimo motivo, né? O programa não ia pro ar. Mas a gente começa agora aqui o primeiro bloco aí registrando atrações que tiveram em diversos dias diferentes. A gente começa aí com a primeira atração mesmo da praça do festival, né? Que foi o Afoxé Urumilá, grupo de Ribeirão Preto, que inclusive já passou aqui pelo programa, já trocou várias ideias. Eles são um ponto de cultura lá de Ribeirão Preto que vivem, né, resgatando, e na verdade não só resgatando, mas manifestando todo o seu passado, né, ligado à cultura iorubá. Então a gente escuta um trecho do Afoxé Urumilá. Logo na sequência, o show do Vado, Flavião e Retrofuturismo, e terminamos com um Apanhador Só. Depois a gente volta para comentar um pouco mais sobre os shows. Falamos demais aqui, vamos começar de som, Independência Marte. Escute diferente. Epa, rei, oiá! Epa, rei! Fazer um reggaetonzinho. Reggaeton. Onde você está? leve onde você espera. A vela e te levou pro outro canto, te levou pro outro canto. E eu canto que você leva, eu canto que você leva, mas canto em pé sua dor do santo. Me leve onde você espera, me leve onde você espera. Thank you. Um beijo. É São Carlos. Realmente importante na cultura brasileira. Pra gente é uma emoção profunda, porque meu grande amigo Caleb, que nasceu aqui, e o Fernandão, foram pessoas que me acolheram quando eu cheguei a São Paulo. Eu sou mineiro de Conceição do Mato Dentro, e eles me deram toda a força de continuar a minha vida artística. Então queria deixar aqui um beijo enorme à família deles. E a eles, aos filhos, é uma grande emoção mesmo. São Carlos é realmente o que diz por aí, capital da tecnologia. Sanca Vaz, apanhador só. Yo, yo, boa noite. De Porto Alegre, nossa primeira vez em São Carlos. Espero que vocês curtam o nosso show. Independência! Bombarde! É isso aí, Independência Marte número 164, esse primeiro bloco aí especial do Festival Contato, né? O primeiro bloco, na verdade, a gente está imerso aí nessa quarta edição do Festival Contato, que aconteceu semana passada. Na verdade, foi de 7 a 12 o festival, e os shows de 9, 10 e 11 lá na Praça Coronel Salles. Então a gente rolou aqui relembrando um pouquinho. Esse final foi o apanhador só, antes o Flavão Retrofuturismo, Vado, e começamos com a Foché Urumilá. E como eu falei, né, o programa vai estar recheado de participações, de amizades e outras conexões. Quem está com a gente aqui agora é o Thiago Hard, que já está virando quase um co-apresentador do programa. Tudo bom, mano? Maravilha! Sucesso total? Sucesso total. Felicidade, alegria, 100% amor? 100% amor. Da hora, da hora. Bom, então é legal pra gente trazer mesmo os registros, impressões e vivências, né, do Quarto Contato. E, bom, como músico, apreciador musical e tudo mais, acho que é legal você trazer um pouco da sua visão aí da curadoria. Esse ano foi um pouco diferente, né? Todos os anos tinha, de certa forma, algum headliner, assim, né, que chamava o público e tal, e que era um show aguardado e tal. Nesse ano talvez tenha sido Bomba Estéreo, mas mesmo o Bomba Estéreo, acho que a maior parte das pessoas não conheciam. Foi surpresa pra todo mundo. É, né? E da hora que trouxe, assim, como sempre, né, uma diversidade da cena contemporânea, assim, mas sobre diferentes perspectivas, assim, que você achou? Fala um pouco aí. Então, realmente, né, esse ano bem diferente, mas mesmo pela ausência dos headliners, o público compareceu e acho que... Naquela friaca, inverno severo de São Carlos. Rasgando a pele. Mas, mano, pra mim, destaque total pro Baiana System, né? Uhum. Sensacional, muito vibe, nunca tinha visto. E Chico Correia ali nas programações, pá. DJ, né? Achei bem vibe o show e a galera curtiu pra caralho, todo mundo dançando. E o melhor show do Contato, né? Bomba Estéreo. Pelo amor de Deus. Que é aquilo? Cúmbia psicodélica. Cúmbia psicodélica. Pelo amor de Deus, não sabia que existia isso na América Latina, não, cara. Nossa, foi sensacional, assim. Acho que uma... Assim, de certa forma, a gente... algumas pessoas já conheciam. O Bomba Estéreo tem uma certa repercussão, assim, né? A sonoridade já é, de certa forma, familiar pra algumas pessoas. E mesmo pra quem conhece o show, ele é bombástico mesmo, assim. Ele é impressionante, assim. Cara. Que é performático, ao mesmo tempo que, tipo, tem uma experimentação de timbre, de viagens, assim. E a mina, né, cara? Ela regaça ali na proposta de papo, dela, né? No quase ragamuffin ali que ela manda. Assim. É, toda hora rola um W-Wise ali, né, no vocal, sempre uma... Efeito. Olha, eu fiquei estarrecido com o show, parabéns. Se você não conhece, procura aí. Bom mistério. Isso daí, outro show que aguardado por todo mundo era do Emicida, né, que, sim, foi o pré-lançamento do Emicídio, né, porque ele tinha, se eu não me engano, ele não tinha feito nenhum ou pouquíssimos shows desde que ele tinha lançado a mixtape, que faz um mês, né, que um pouco mais de um mês também que ele lançou a mixtape, e o lançamento oficial, se eu não me engano, foi no sábado, dia 16. É, com um monte de participação. Com um monte de participação e tudo mais lá em São Paulo. Mas na segunda-feira, dia 11, ele já tava por aqui e mandou um repertório, assim, eu acho que 70% ou 60% do repertório é do Emicídio, né? E a gente que vivenciou e tá imerso e distribuiu o som, acho que foi um momento de catarse pra nós, assim, né? Todo mundo esperando muito esse show. Cantando junto. Ah, Emicida, né, cara? Ele chega e regaça, sem dó, raivoso como sempre. Eu sou fãzaço e todo mundo que vê a prova. Aqui, mano, aqui que é uma cidade que tem um movimento hip hop forte, a galera colou em peso, foi lindo de ver, cara. É, foi legal. O massa, assim, que ele... Formato de palco, na verdade, assim, você fica esperando... De certa forma, é bem cru, né, na verdade, a apresentação. Só ele e o DJ Niak, né? Cara, isso dá uma chocada. Assim, dá uma chocada, de certa forma. Vários back vocals na própria base e tal. Uma coisa bem old school, assim, de certa forma, né? Mas é legal, assim, também. Acho que é mais direto, mais impactante, assim, pra um primeiro contato, né? E direto, né, velho? Ele não perde tempo ali. Começa a base, ele já chega no flow ali. Impressionante como ele consegue... Improviso não só das ideias, do flow, da música, mas também até superando as dicas tecnológicas que rolaram na hora ali, ele segurou a onda e nem quase, pra muita gente foi imperceptível até, assim, né, alguns pauzinhos que rolou ali, né? Foi sussa, né? Bom, então pra catalisar tudo essa boas vibrações aí do Quarto Festival Contato, a gente tem mais um segundo bloco de músicas gravadas ao vivo aí, né, o festival que foi transmitido o tempo todo pela Rádio Fiscar. E então a gente gravou aqui algumas coisas rolando pra todo mundo agora, retomando, né? A gente começa com o Sol na Garganta do Futuro, que é uma banda lá de Vitória, Espírito Santo. Eles tocaram pela segunda vez aqui, o ano passado eles tinham feito a abertura lá no Teatro Florestan Fernandes, né? Dessa vez eles tocaram na praça, numa outra vibe, com vídeo e tudo mais. E o Fabrício, que é do, também faz parte do coletivo Multi e tal, ele dá uma impressão aí sobre o festival e tudo mais. Depois a gente vai rolar o Baiana System, que você comentou, né? Aí logo um trechinho no começo do show ali, guitarra baiana junto com experimentações jamaicanas. Sensacional. Sensacional. Depois Emicida, né? Música do disco novo. E finalizando aqui com o Bomba Estéreo, com Nina Rica. Aí é pedrada. Cumbia psicodélica. Vamos de som então, que Independência ou Marte, daqui a pouquinho tem transmissão independente com a banda de José Torton de Recife, Pernambuco. Por enquanto, vamos para o segundo contato, começando com o Sol na Garganta do Futuro. Escute diferente. Tic-tac maluco, coração pulsa. Com relógio de pulso, coração pulsa. Diário pulsa, coração pulsa. Pelo lado ocluso, coração pulsa. Coração pulsa, coração pulsa. Coração pulsa, coração pulsa. Coração pulsa, coração pulsa. Coração pulsa, coração pulsa. Coração pulsa, coração pulsa. Tic-tac maluco, coração pulsa. Qual relógio de pulso? Coração pulsa. Diário pulsasse. Coração pulsa. Pelo lado ocluso. Coração pulsa. Coração pulsa. Coração pulsa. A parede sim, sem ser cuco. Olhar, passar da hora em pulso. Voar, tal relógio preso às cordas. Não ave. Não, não ave. Ave. Não, não ave. Não ave. Não ave. Não ave. Não ave. Não relógio, as suas asas, as cordas vocais, não canta nos móveis, nas paredes das casas, na hora em que acorda. Tic-tac lógico, coração pulsa, mede o tempo de coração pulsa, inércia dos músculos. Coração pulsa, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Coração pulsa, ouve-se no peito, onde há artérias de sangue. Mede a oferta e a procura de outro coração que bate. Coração pulsa, no mesmo compasso. De outro coração que bate, no mesmo compasso. Coração pulsa, em pulsações compulsas. Coração pulsa. Em pulsações pulsa. Coração pulsa. Coração pulsa. Coração pulsa. Coração pulsa. Coração pulsa. Coração pulsa. É, foi ótima aí a apresentação. E a noite tá muito agradável. Vamos continuar curtindo aí as próximas atrações. Qual que é a diferença, na sua opinião, de ter tocado ano passado lá no teatro e esse ano na praça, céu aberto e tal? Como que é o feedback? Como que você sente mesmo o show lá de cima e tal? Então, é bem diferente, até porque esse formato desse show com o DJ, nós estreamos aqui em São Carlos ano passado. Então, pra gente foi a primeira vez que a gente se apresentou em público com esse formato novo, com os samplers, com as intervenções e com as projeções nesse formato. E agora, um ano depois, a gente vem com um show novo, né, aprofundado nesse sentido e preparado para a praça. Né? Ano passado nós nos preparamos para o teatro, porque é diferente, é aquela coisa intimista, a galera sentada e você pode trabalhar mais com silêncio, com o sussurro, e na rua você tem que ser um pouco como aquele vendedor de artigos, de coisa que vende na praça, assim, você tem que meio que pegar o cara no laço ali pra ele ouvir, né? Porque a praça é esse espaço livre, esse espaço de comunhão e de interação. Baiana System, salve, salve a cada um. O sistema montado ao redor da guitarra baiana, esse instrumento que a gente traz pra vocês. Ok. Vou tirar a venda, não desço pra corda. A vida não é um jogo que tá em volta. A batida move o corpo e não revolta. Já perdi o seu reforço nessa escolta. Não passe pela nota sem ter prova. Jamais. Jamais. Jamais. Tira tema, tira tema, tira tema, tira tema. Tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema. Tema queimar roupa, tire a venda, não desço pra corde. A vida não é um jogo que tem volta. A batida move o corpo e não revolta. Já perdi o seu reforço nessa escolta. Não passe pela nota sem ter prova, jamais. Eu quero ver a paz, quero ver a pose. Na situação pode acabar o que era doce. Oxe, como era doce. A situação vai agravar, era pose e paz. Quero ver a pose. Na situação pode acabar o que era doce. Oxe, como era doce. A situação vai agravar, era pose. Tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, queima o pop. Tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, queima o pop. Tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, queima o De cafoné. Quarta de cinza eu vou mandar. Segura, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, queima o papo. Se eu mandar juntar no beijo, na quarta de cinza eu vou mandar. Separa, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, queima o papo. Se eu mandar ficar na beira, na quarta de cinza eu vou mandar. Afundar, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, tira tema, queima o papo. Vou no sistema de som bem bom. Sistema de som bem bom. Sistema de som bem bom. Sistema de som bem louco. Sem negar, vencer pouco. tiririri teretere, tiririri teretere, tiririri teretere, tiririri teretere, tiririri teretere, tiririri teretere, tiririri. Baixinho, baixinho. Sistema de som bem bom, sistema de som bem bom, sistema de som bem bom, sistema. Continua assim, continua assim. Se eu mandar juntar num beijo, na quarta de cinza eu vou mandar separar, tira, tema, tira, tema, tira, tema, tira, tema, tira, tema, queima o papo. Se eu mandar ficar na beira, na quarta de cinza eu vou mandar afundar, tira, tema, tira, tema, tira, tema, tira, tema, tira, tema, queima o papo. Se eu mandar ficar na beira, na quarta de cinza eu vou mandar afundar, tira, tema, tira, tema, tira, tema, tira, tema, tira, tema, queima o papo. Vou no sistema de sobe bem bom, sistema de sobe bem bom, sistema de sobe bem bom, sistema. Com a guitarra, vou tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, queima o papo. Tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, queima o papo. Tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, queima o papo. Tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema, tirar tema. A queima-roupa. Aí, não é difícil encontrar a verdade, irmão. Difícil é depois que você encontrar a verdade, você não tentar fugir dela, moro? Pelo asfalto quente, curva, frente, curva, como enchente. Tão foto tipo chuva de verão, sem emoção, entende? Pesado pique o corpo de doente, entre os corpos doente. Rente as hienas, putos, dilema e os vermes, cada um com seus problemas. Eu faço o vidro, eu sinto a brisa, eu respiro, abro um botão da camisa e vou. Todo dia, onde a luz da lua é como anestesia, o neon e o lodo, as vadia, o globo, agonia, o todo e os outros. Eu não sou daqui, na real, já nem sei se eu virei o que abominava quando ninguém me escutava. Se o olho brilha, igual Hattori Hanzo, estilo prata, deve ser plano. Princesa mata, chão, um, dois, pra virar depressão. Essa mais uma noite, vagabundo, tenho que pagar uma multa. Tentar salvar o mundo, se der tempo eu quero ser feliz, independente do preço. Eu até sorria, hoje vejo os copos cheios e as pessoas vazias, indo alto e forçando alegria. Eu, em Ave Maria, eu sinto os apertos de mão. Falso, sinto de mão, falso, se tá no salvão. Falso, como pode ser tão falso? Se o mundo quer saber qual meu corre, o VMP dos rap que me atacou, quando que eu vou responder? Meu sonho é gravar com quem? Por quê? Eu só quero chorar por perder meu primo pro HIV, luxúria e depressão malada, perdendo a terceira intenção e consciência pesada, feliz nada, é a dor maquiada de batom vermelho, safada, grita, pai dele, pluma, minha filha com 6 meses, eu não vi porra nenhuma, você também não entendeu coisa alguma, violentamente encantadora, ela caminha por entre nós, cheia de segundas, terceiras e quartas intenções, é só mais uma noite, vagabundo, tenho que pagar uma conta. Tentar salvar o mundo. Aê. Se der tempo eu quero ser feliz, independente do preço, independente de como. Sabe por que, negão? Eu mereço. Eu mereço, irmão. Todo mundo merece ser feliz, caralho. Galera aí do Festival Contato, queria fazer um convite para todo mundo visitar as barracas da feira, tá muito legal, Tem muita variedade de produtos para todas as idades, desde a juventude, pessoal da terceira idade, porque o Festival Contato é isso também, né? Festival Contato não tem idade. Então estamos lá com muita coisa legal, participem, visitem as barracas. E começa a que horas amanhã? A feira começa às 11 da manhã e vai até às 10 da noite. Así un poquito de frío acá. Vamos a calentarnos. Con todo a la vista en la última edición de Vox. Papelería de primera, material de exportación. Estás en lista con todo a la vista en la última edición de Vox. De las mujeres que eres la envidia, pero si no mueres de hambre, entonces te bulimia. Porque lo último, porque está de moda, porque te gusta estar con todos y con todas. Porque es un pedazo de boba, de tanto disfrazarte pareces una loba herida. Sin ninguna salida, querida, sea bienvenida a la realidad. Que alguien te lo diga. Si desaparentas, pero no cuentas, no sabes lo que piensas, porque no piensas, no sabes cuánto es, 10 más 30, no sabes la respuesta y por eso inventes. Lo peor es que a todos se encantan, compran lo que compran, bailan lo que bailan, pobre sociedad, hecha de portada, beben lo que pueden y no comen nada. Mierda, no hay quien se lo pierda, mierda, cuando el perro te muerda. Yo soy una niña rica, salgo en revista y televisión, y toda la noche salgo con mis amigos. Perfecta, la perfecta bitch con un vestido tuyo, come como mil, me aseguraré de que sea el fin. Soy una niña rica, salgo en revista y televisión, y toda la noche salgo con mis amigos, me robo el show. No tengo nada en la cabeza, pero en la cuenta tengo un montón. Mis fans crecen como el agua y comprar es mi profesión. Yo soy una niña rica. Encerrando a programação do palco principal do Quarto Contato. Gostaria de agradecer a presença de todos. Essa é uma realização da Universidade Federal de São Carlos, com diversos parceiros, com patrocínio da Volkswagen do Brasil, com parceria da Prefeitura Municipal de São Carlos. É um festival filiado à Abrafim, com produção da Rádio Fiscar, da Coordenadoria de Comunicação Social, do LAB, da FAI, do Massa Coletiva, dos Empreendimentos de Economia Solidária de São Carlos, do Contribuintes da Cultura, do Cine São Rock e diversos outros parceiros aqui mais uma vez. Lembrando que estaremos de volta então no Quinto Contato. Até lá e uma boa noite a todos. É isso aí, Independência é uma arte de volta aqui, rapaziada. Depois dessas imersões no Festival Contato, né? Que a gente já falou algumas vezes, de 7 a 12 de outubro passados aí, aterrissou em São Carlos a Praça de Diversões Multimídia ali, na Praça Coronel Salles. Diversos shows, diversas atrações lindíssimas aí, legais. E a gente escutou aqui resgatando o Bom Mistério, né? Banda colombiana que encerrou o festival. Antes a gente teve o Emicida, Baiana System, começamos com o Sol na Garganta do Futuro, que se apresentou aqui pela segunda vez, premiado aí por entrevistas, né, do Fabrício, do Sol na Garganta, a Rita lá do DAIS, né, Departamento de Apoio à Economia Solidária, que organizou a feira, né, de Economia Solidária, e o Ricardo, né, que é um dos organizadores do festival. O festival, como ele falou no final, é uma correalização, né, da Universidade Federal, junto com vários coletivos e parceiros da cidade toda, aí pirando na novo método de gestão, né, gestão 2.0 aí, cada vez mais colaborativo, contato. Então vamos já fazer boas vibrações pro ano que vem, que vai tá melhor ainda, espero. Bom, tem um monte de gente aqui no estúdio, tá bonito, divertido, transmissão rolando, não só em vídeo, não só em áudio, mas também em vídeo. Galera pronta no estúdio ali, tudo certinho e tal. Vamos então fazer aquela vibe que a gente tinha falado, anunciado no início do programa. Aumente o volume do seu rádio, som ao vivo agora aqui nos estúdios da Rádio Fiscar, e sai uma transmissão independente diretamente de Recife, capital de Pernambuco, com vocês, a banda de Joseph Torton. Transmissão independente. Transmissão independente. Missões Independentes aqui, Independência ao Mate, número 164, a banda Joseph Torton, direto de Recife, Pernambuco. Rapaziada, vocês estão me escutando aí? Aê, aê, dá um gritinho, aê. Aê, legal. O que eu vou falar, chega um pouco mais perto do microfone aí pra chegar melhor o sinal aqui. Mas bom, eles tocaram aqui segunda vez, terceira vez no ano que vocês estão tocando aqui em São Carlos, né? E vão fazer ainda uma quarta vez, é isso? Resgatando a primeira vez, eles estiveram aqui na Macacada, né? No início do ano, lá na Campus 2 da USP. É, tocaram no domingo do Festival Contato. E agora, amanhã, na verdade, né? Pra quem tá escutando o programa ao vivo, amanhã, dia 19 de outubro, tocam uma incrível festa na República Cremocita, aí organizada pelo Massa Coletiva, junto com a incrível banda Falsos Conejos. E a gente vai falar um pouco mais com calma daqui, balada super acessível pra quem tá escutando aqui ao vivo e tal, só chegar, baratinho e tudo mais. Mas vamos falar de mais aprofundadamente, assim, né? Chegar mais, chegar se apresentando mesmo, quem vocês são, da onde e tudo mais. Eu acho que é legal, sempre causa muita curiosidade, né? A galera escuta Recife, sempre se remete a uma sonoridade que tem a ver com o Mangue, que foi feito lá, e eu acho que sempre, de certa forma, não se perde isso, mas tem outros horizontes totalmente diferentes. Então eu acho que é legal vocês comentarem mesmo, assim, né? São bem novos e como que lidar com esse processo mesmo de cena e ressignificação mesmo da potencialidade de Recife, tá? Comparação com o Mangue Beat, assim, fala o tempo inteiro, né? Tipo, acho que por ser de Recife, assim, acho que a gente cresceu ouvindo umas coisas que, querendo ou não, influenciam muito, assim, pá, e acaba refletindo no som, né? Mas a última coisa, eu acho que a gente procura aparecer assim é com o Mangue Beat, velho, saca? Tipo, não sei, acho que a gente não busca muita coisa de universalização, assim, como era aquele lance lá do Mangue Beat e tal, apesar da gente usar várias referências, assim, né? Mas não é, tipo, não é um discurso, não é um mote, não, pra fazer música, saca? Massa, e o legal é que vocês, na verdade a média de idade é bem baixa, né? Mas vocês trampam com música já faz um tempo e metendo as caras aí, acho que é legal dar uma resgatada nisso, assim, né? De como que começou a história toda e o momento que vocês estão, né? Fazendo uma tour que eu acho que nenhuma banda no Brasil faz uma tour que nem essa de praticamente 40 dias na estrada ou mais, histórica, tá? Histórica. Tour histórica mesmo. Isso aí, né, velho? A gente, tipo, todo mundo começou cedo pra caralho, assim. A galera com 14 anos, assim, já tinha banda e tal. E tipo, sei lá, todo mundo sempre se dedicou muito assim à música, sabe? Tipo, todo mundo agora tá trancando as faculdades e tal pra levar o lance mais a sério, assim. Mas todo mundo trampa com isso, velho. De alguma forma, assim, tá todo mundo inserido no meio musical, exceto fora a banda, assim, né? Fora ser músico, assim, a galera faz outras coisas. Uhum. Então o que vocês rolaram aí, o que mais vai rolar? Vamos dar uma contextualizada na rapaziada e mandar mais dois sons. Pode mandar dois sons na sequência aí, se quiser, um, dois. Fica à vontade aí, então, quem manda são vocês. A gente tocou a Acoplanagem agora. Vai tocar número 3. As duas primeiras músicas do disco, né? 16 minutos e lembra o quê? Vamos lá, duas na sequência. Independente. Isso aí, Independência Mate no ar, transmissão independente aqui com a banda José Torton, Recife, Pernambuco. E aí, tá quente no estúdio? Tranquilo. Pra caralho. Da hora, da hora. Bom, a gente comentou aqui, né, que vocês estão em turnê, passando por vários lugares, né? Tá só no começo, né? Daqui a pouco entra de verdade na van com Falsos Conejos de Buenos Aires, Argentina, pra rodar Sudeste, Minas, São Paulo, depois Nordeste. Conta um pouco dessa gig de verdade, mais aprofundadamente pra gente aqui. Então, são 33 shows ao todo, eu acho. E em 31 cidades, eu acho. Que aqui tá incluso aqui em São Carlos, isso que a gente tá fazendo aí. Esse rádio show também. É, exatamente. Aí, tá empolgado pra caralho, né, velho? Pega a van, assim, botar o trampo pra rolar mesmo, tocar quase todo dia, saca? Conhecer várias cidades, assim, tipo, a gente já tocou, acho que em umas 10 cidades, assim, tipo, em 3 anos de banda, saca? Tipo, agora a gente vai fazer 31 em 4 dias. Legal que a maior parte, né, são coletivos fora do eixo, né? E, na verdade, exatamente, tem toda uma ligação mesmo com o circuito fora do eixo, uma ação do circuito. É. Acho que é legal disso, né? Imbricando duas bandas instrumentais aí pra propagar, assim, também sonoridades realmente, assim, antenadas e esteticamente bem, sei lá, de certa forma ligadas com uma vanguarda, assim, que eu acho que é interessante, né? O que é massa é que, tipo, são várias casas, assim, as casas associadas, né, e tal, do eixo. Tipo, a gente conheceu boa parte agora da galera lá no congresso, assim, sabe? Tipo, todo mundo, assim, sossegado pra caralho, a galera empolgada com o que vai rolar, com o show. Todo mundo, tipo, trabalhando pra que, quando chegar na cidade dele, assim, ser um show massa, assim, também. Sabe que, tipo, o retorno do público, assim, pela internet tá sendo massa também. A maior galera, tipo, tweetando, assim, postando em blogs e tal, que vai rolar essa passagem por lá, dessas cidades, assim. Eu até empolgado, velho. Massa. Rock pro caralho. Beleza, beleza. Ó, onde que a galera pode encontrar mais sobre o trampo aí? Acho que... Então, tem o site da gente, né? A gente acabou de lançar agora. Lançou o site junto com o nosso CD. O site é www.josephturton.com.br. Lá pode baixar o disco totalmente grátis, assim. Daqui a uns dias, uns meses, umas semanas aí, daqui a um tempo a gente vai liberar todas as faixas abertas de todas as músicas. Porra. Pra galera fazer remix e tal. Tamo dentro. Isso é uma parada massa, assim. Tipo, a banda sempre conseguiu agregar vários artistas, tipo músico, produtor, DJ, artista plástico, designer, a maior galera que desde o começo da banda, assim, é um pessoal que sempre chegou muito junto, sabe? Aí, tipo, eu acho que liberando, assim, essas faixas pra download, a galera que quiser fazer, sei lá, arte sonora, de qualquer forma que seja, assim, produção musical, remix, DJs, assim. Acho que, tipo, vai ser uma massa, assim, vai ser massa pra gente, assim, e vai ser massa pra galera que curte a banda também, né, sei lá. Eu mesmo curto, assim, pegar as faixas abertas das bandas que eu conheço. Fazer, né? Saca? Fazer o sacar umas coisas, assim. É massa. É a música do futuro, né, cara? Século XXI na veia. Exatamente. Aí, tipo, a gente tá... Todas as músicas têm a licença de Creative Commons, assim, de distribuição não remunerada, assim, utilização não remunerada. Sim. Tá tudo liberado, assim, saca? Ou seja, a galera pode virar bicho aí. Legal, legal. A produção, você falou, né, de vários parceiros, tá? A produção foi a rapaziada junto do Mombojó ali, né? Também. A produção do CD foi do Mombojó junto com o Rodrigo Sanches, que é técnico de som lá da Trama. E a gente levou ele pra Recife pra gravar a gente lá e tal. E acabou que ele entrou como produtor, assim, no disco também. O bicho deu um estoque muito massa, assim, coisa de timbre, de sonoridade mesmo, assim, do disco. Fez o disco soar uma coisa concisa, sabe? Fazer... O disco tá com um sonzão do caralho, assim, né? Gringão. Bom, da hora. Quem quiser ver ao vivo aí, reafirmando o convite, né? Essa terça-feira, dia 19 de outubro, na Cremosita, né? A República que fica na rua. 13 de maio, 18h16. Isso aí, R$3 o ingresso, baratíssimo. Banda José Torton de Recife e Falsos Conejos, diretamente de Buenos Aires, Argentina. Cheguem mais, todos estão mais do que convidados. Cerveja gelada e baratinha. E boas companhias, amizade, tudo mais. Vamos lá, galera. Sonzeira, saideira aí. Se quiserem, fiquem à vontade. A gente vai tocar 100 metros agora, que é uma música que tá no disco da gente, é a quarta música do disco. Ela tem uma participação de Vitor Araújo no piano e de Guisado no trompete, assim, tá, é a música que a gente soltou primeiro, assim, na internet. Vamos. Transmissões. Independente. Patrícia, bom Marte! Isso aí, transmissão independente, banda José Torton aqui, Independência ou Marte, número 164. Agradecer mais uma vez a rapaziada que tá derretendo lá dentro do estúdio e reafirmar mais uma vez todo mundo, vamos todo mundo fazer o convite junto aqui. Quando? Amanhã, né? Terça-feira, dia 19 de outubro, lá na República Cremosita. Sim, sim, sim. Vai ser muito bueno, vai ser legal. Muchas chicas. Caliente. Mucha fiesta. Mucha fiesta. Mucha fiesta para todos. Pulpito. Fiesta, bandas, todo junto. Diversión, birra. Birra baratita. Birra y pulpito para todos. É isso aí, la República Cremosita. Endereço? Rua 13 de Maio, 1816, pertinho ali da Catedral, não tem erro. É, a partir de umas 11 horas da noite ali, Falsos Conejos e banda José Torton. Tá, beleza, galera. Obrigado aí. Desceu, galera, querendo dar um último recado aqui. Deixa eu liberar o microfone. Fala aí, fala aí, fala aí. Ok. Amanhã tá todo mundo convidado aí, dia 19. Já falei. Falsos Conejos e a banda de José Torton. Conexão Recife, Buenos Aires. É isso aí. A beleira altíssima. Cortar esse maluco aí que já dano. Bom, vamos aqui. Vocês estão vendo que tem um monte de gente aqui no estúdio. Tá uma tiração de onda aqui. Bom, hoje o Felipe não veio, mas como a gente tá. Sempre fala assim, quando ele não vem, a gente traz mais gente, assim, tá ligado? Essa é uma marca do programa, assim. Então, o Rádio tava desde o começo do programa, o Pedro também, apresentando com vocês, senhor Flávio Chachar, coletivo Pegado de BH, senhorita Isis Maria Mineira, coletivo Enxame de Bauru, senhorita Paula Bainha, coletivo Forceps, Belo Horizonte Sabará, senhorita Raíza, massa coletiva. E dos conejos, tem dois coelhinhos aqui. Aqui estão. Olá, que tal? Olá, tudo bem? Mati e Juanca, coletivo Buenos Aires Experimental da banda Falsos Conejos. Aqui estamos. E tá essa bagunça aqui no estúdio, a galera do José Torton colando aqui também. Acho que é legal, a gente tá reunindo a rapaziada toda agora pra falar, fazer um quadro especial, que é o Brado Retumbante sobre o terceiro congresso fora do eixo. Então, aí, vinheta e vamos começar o nosso incrível papo. É isso aí então, né? Terceiro congresso fora do eixo, Uberlândia, Minas Gerais, do dia 11 ao dia 16, né? Rolou na semana passada. Todo mundo tava presente lá, né? Além de nós, 50 coletivos de todo o país. E vocês já falaram muito, vamos deixar o pessoal minerada primeiro começar a falar aí. A gente sentiu o sotaquinho desses, negócio bonito aí e tal. É legal que tem dois mineiros e a Isis também. A Isis tá falsificada lá em Bauru. Falsificada. Tá, mas isso aí, Chachá. Primeiro congresso vocês participaram, mas na verdade terceiro congresso fora do eixo, vocês que estão lá na base total, né, em BH. Cheguei trazendo um pouco, né, contando um pouco como que foi e mesmo essa experiência, essa imersão, né, de todos esses dias junto com tanta gente, com tanto conteúdo, com... Pois é, tudo, cara, ao mesmo tempo agora. Foi... Então, foi meu... Oficialmente, né? Foi meu primeiro congresso. O Pegada, na verdade, né? Como representando, assim... A gente já participou dos três, na verdade, que aconteceram. O Lucas participou do primeiro, meio que sem existir o Pegada. Proto-Pegada. É, Proto-Pegada. E já no segundo... Como foi em terras muito longínquas, né? Ela foi lá parar lá no Acre, né? Lá no alto. Não tava com condições de mandar todo mundo. O Lucas também foi representar a gente. Dessa vez a gente veio em peso aí. Com uns 10 negros aí participando do coletivo. E foi muito massa. Foi uma experiência fantástica, assim. Opa, tá rolando um... Pessoal, se vocês colocam o microfone na frente do... O fone na frente do microfone, faz um barulhinho. Entendeu? Os nossos ouvintes não gostam desse barulhinho. Gente, às vezes se alguém gostar do barulhinho, pode falar também, manda aí no Twitter. A gente faz isso no final, uma loucura. Bom, vai lá. Paula Bainha, tudo bem? Legal? Chega mais aí, grande parceira aí. guerrilheira da Web Rádio Fora do Eixo também. Tamo junto nas missões. Super nervosa de estar aqui falando na rádio, assim. Eu tô suando. Ô louco, ô louco. Não, não tem costume de falar em rádio, né? Não, não tem costume de falar, né, na verdade. Mineiro come quieto, né? Mas fala aí um pouquinho. Deixa eu te contar, eu não sou mineira. Eu tô em Minas por acaso. Tá. Mas falando sobre o Congresso Fora do Eixo, que foi em Minas. Acho que é legal comentar um pouco, né, assim, da estruturação, falando mais aprofundadamente, assim, sobre os trabalhos que a gente vem realizando. Eu acho que é até legal de pegar pelo viés da rádio mesmo, assim, né, tudo que a gente, o F5 que foi dado lá e o que a gente vai reestruturando, até convidar mais gente para estar presente, né, dentro do, tá acompanhando as ações da Rádio Fora do Eixo, e não só da Rádio Fora do Eixo, do núcleo multimídia aí do circuito e tal. Então, esse congresso foi legal porque rolou a cobertura colaborativa, não só da rádio, mas também da redação, do vídeo. E a gente estava com, assim, uns 5 colaboradores da rádio captando áudio e captando, editando e já subindo áudio para o portal do Fora do Eixo. Assim, por exemplo, a gente captava durante o dia e já lançava durante a noite. O pessoal da redação já estava sempre subindo texto também. Podcast frenético. Não só podcast, né? Vídeo frenético, redação frenética, fotografia frenética. Tava tudo muito frenético, assim. Inclusive, o congresso muito frenético, muita informação. O cobertor tava muito massa, muita gente trabalhando ao mesmo tempo. E foi legal, assim, o congresso. Muita informação ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, na verdade, muita informação para absorver. Pra passar pra frente também, muita informação a construir, criar. Né? Assim, todo lugar que você ia tinha uma reunião de algum. Ou reunião de comunicação, ou reunião de pessoal de sustentabilidade, né? Tinha sempre uma reuniãozinha acontecendo, justamente o pessoal fazendo o F5 e também já lançando outras demandas. Então, assim, foi bem produtivo. Legal. Isis, mineira. Chega mais pertinho no microfone aqui. Representa as meninas da sustentabilidade. Vou fazer aqui. Não, pra mim foi meu primeiro congresso, e o primeiro congresso do Enxame também, que é um coletivo muito novo, que veio do pós-congresso do ano passado. E eu participei da construção dele, assim, por estar no Fora do Oscard, fazer parte da sustentabilidade. Fiquei esse tempo todo com as meninas, trabalhando desde a concepção dos regionais até o nacional. E foi muito, muito legal, porque deu para trocar muita ideia, conhecer todo mundo, as pessoas com quem você conversa pela rede, assim, e de ver todo mundo, de conversar e aí de trocar mesmo, de ir resolvendo as angústias, ouvindo as coisas das pessoas e conversando e falando, e aí tudo aquilo que você planejou o tempo todo e dando certo, e você vê que as pessoas estavam gostando do que estava rolando, assim, então isso foi muito bacana, foi muito estimulante. Como a Paula falou, era a gente reunido o tempo inteiro, assim, rolando o tempo todo. A galera saía do congresso, ia pro hotel, já se juntava, sentava, passava a noite conversando e chegava no dia seguinte na pilha de fazer de novo. Foi uma experiência ímpar, assim, pra mim. É legal que, assim, cada dia tinha um debate de manhã, né, com convidados, debatendo dentro das tags, né, das várias tags aí que compõem a identidade do Fora do Eixo, de cultura colaborativa, economia solidária, cultura digital, mais uma porrada de coisa, né, que a gente ficaria até o final do programa falando aqui. Todo mundo, né, desde a rádio até o vídeo, até a sustentabilidade, até o card, qualquer coisa, todos eles batiam nessas tags, né. Transversalidade. Total. E daí o legal que, assim, daí tinha uns momentos dos debates, né, mais assim, mais abertos também, os momentos de grupo de trabalho mais objetivo, né, assim, mais pragmático, digamos assim, né, de organizar a casa e estruturar as ações, e os momentos mais interessantes ainda, que eram a formação das bancadas ali, né, que todo mundo falava assim, na hora que você se junta com as pessoas que têm ideias ou trabalhos semelhantes, e cada um vai se contaminando e formando aí algumas vertentes até mais Na verdade tinha diversas coisas. Às vezes se reunia um núcleo, uma frente mais específica. Às vezes era uma galera que ia discutir algum ponto mais específico, desde estética, desde conteúdo a ser produzido, a sustentabilidade. Ou então não, vai se focar numa questão específica de uma intersecção política, de alguma coisa e tal. Acho que é um ambiente totalmente múltiplo que participou, né? Artistas, produtores culturais, sei lá, todo tipo de gente, assim, né? Tinha muita, uma variedade de gente muito grande, assim, muito, assim, todo mundo com muita coisa a dizer, né, produzir. Cresceu muito, né, você pensar que a gente tinha, tipo, nos outros congressos, pela presença de pessoas, a gente começou tendo, sei lá, 50 negros no primeiro congresso. Tinha 300, saca? Foi pro segundo, tava lá 100 e pouquinho, agora de repente já pula pra 300. 400, quase. Não, 400 era com todo atendimento de tudo, né? Jambolado e tudo mais. Mas congressista que tava coisa era os 300 e pouquinho. 300, se não me engano. Cadastrado, 345. Isso, pois é. Não, tô pouquinho. É porque nos últimos dias você pulou os 340, a mim ficou com 305 até o final, até quase o último dia antes do congresso, aí pelo 345. Mas era muita gente, fora que a primeira vez também que tinha essa nova onda da questão das estéticas, né? Que é a primeira vez que a gente tá começando a trabalhar com essa divisão que a gente tá criando, né? Junto com o palco fora do eixo, lidando com uma estética aqui, a música dividindo. Nossa, e o clube de cinema, né? Também, é, justamente. Foi um salto importante. As bancadas dividindo, né? As discussões, assim. Eu acho que é a primeira vez que a gente conseguiu trabalhar esse bem focado, né? Cultura política, política é cultura, permeando bastante. Né? Até o jingle que foi feito. Então, e daí. Vamos lá. Quer dar um recadinho? Não, só queria. A impressão que eu tive também, minha primeira vez no congresso e tal. E acho que o que ficou pra mim foi o como que o Circuito Fora do Eixo tá diverso e multifacetado, né? De como você falou das várias linguagens, das várias frentes. E muito legal verificar isso, porque fica cada vez mais plural mesmo. Um movimento que se diz de cultura independente, artística, tem que ser assim, né? E eu fico muito feliz com isso. É legal que é multifacetado e ao mesmo tempo tem muita unidade, né? Tanto no, nas ideias das pessoas, quanto na ideologia forte ali, né? Discurso nivelado. Sensacional. Legal. É legal isso que você falou, né? Essa integração das mídias, né? Assim, então, o vídeo conversando com a rádio, que conversa com a redação, né? É para potencializar também a divulgação e até mesmo a aprendizagem dos participantes, né? Eu acho isso bem legal, assim. Eu acho que é uma das características melhores, assim, que a gente pode crer. Legal. Galera, vamos rolar dois sons aqui do Jambolado. Daqui a pouco a gente volta trocando ideia, né? Que na verdade o Congresso Fora do Eixo fez um crossfade, assim, com o Festival Jambolada, né? Sexta edição. E daí a gente vai rolar alguns sons do domingo aqui, né? Que finalizou, né? Ontem, né? A gente foi ontem. Direto da máquina do tempo, né? Pelo amor de Deus. Bom, vamos rolar dois sons de bandas que tiveram por lá. A primeira é a Nina Becker, né? Que a gente já tocou aqui durante algumas vezes. Lançou recentemente, né? O disco duplo, né? Azul e Vermelho e tal. E ela tocou lá, né? Na relação, né? Com a Conexão Viva. Essa música é do Vermelho, chama Tropical Poliéster, que a gente vai escutar aqui gravada ao vivo, né? Que tava transmitindo pela rádio, pela TV. E depois a gente escuta Indiada Magneto, que é lá de BH também, né? Rapaziada, que na verdade é um grupo de produtores que chamaram vários convidados pra tocar e tal, mas a gente pegou uma faixa instrumental que eles começaram aí, que bem no comecinho do show. E daqui a pouquinho a gente volta pra falar mais sobre o terceiro congresso Fora do Eixo aqui, Independência é uma Arte, Escute Diferente. Independência ou morte! Isso aí, Independência Mate de volta aqui. A gente rolou dois sons pra separar, na verdade, a troca de ideias aqui sobre o Congresso Fora do Eixo, e não foram qualquer sons, na verdade, foram sons do Jambolada, né? Festival Jambolada. E dois projetos se apresentaram no último domingo lá na Universidade Federal de Uberlândia. A gente começou com a Nina Becker com Poliéster Tropical e depois tocou o Indiada Magneto com Atacama. Bom, mas seguimos aqui trocando ideia com nossos colegas, amigos e familiares do Circuito Fora do Eixo. E agora, acho que hermanitos. Hermanitos. Tudo bem? Oi, tudo bom? Bom, o congresso foi para nós uma experiência incrível. Ano passado estivemos aqui, mas estivemos fazendo algumas datas com o Circuito Fora do Eixo também, mas foi muito legal. Mas a coisa muito interessante que eu acho que fizemos neste congresso foi, e todo mundo fez também, foi conectar e trabalhar e conhecer a gente de todos os coletivos do Fora do Eixo. Isso foi muito, muito legal. Falar com gente do Norte, do Nordeste, do Sul, de todas as regiões de Brasil, que isso não havia acontecido ano passado. E foi uma experiência de absorção constante de muitas coisas, não só políticas, sim também de produção de coisas, de intercâmbio de um montão de energias e também ideias. Comecei a falar em português e terminei falando em espanhol. Mas você entendeu? Melhor assim, melhor. Acho que entende melhor assim. Legal, né? Que o Matias e o Juan fazem parte da banda Falsos Coneus. E tem uma ligação também, na verdade, com dois coletivos lá de Buenos Aires, que a gente até já falou aqui no Independência Mate. Procura aí no histórico do blog que vai ter, né? Sobre o Buenos Aires Experimental e o Movimento Submarino. Então, fala um pouquinho, Juanca, sobre as suas. Esses dois coletivos foram criados a nossa volta ao ano passado, a turnê que fizemos aqui, que nos llenou de ideias para tentar copiar o mecanismo que tem aqui de tanta solidariedade, muita coisa coletiva que acontece que na Argentina não existe. Claro que não temos, e se temos algo muito desarticulado que não funciona como aqui. E depois do congresso temos muitas mais ideias, han mudado muitas outras que tínhamos, e temos muita vontade de trabalhar juntos com o Fora do Eixo e com os coletivos do Sul para começar a fazer intercâmbios de bandas e de tecnologias e qualquer coisa que seja útil, e por supuesto expandir as fronteiras do circuito, da cultura independente que está rica. Legal, a gente já falou aqui, mas relembrando, né, que vocês estão no meio da tour, né, legal que vocês encaixaram certinho, né, teve o começo, os primeiros shows, daí a imersão em Uberlândia lá, tocaram no Festival Jambolada também, e agora seguem em frente na estrada, percorrendo vários coletivos e tudo mais, acho que se contaminando cada vez mais também. Sim, por isso, né, eu acho que, na verdade, todo mundo do circuito tem um pouco disso, né, a partir da circulação também, acaba tendo várias imersões, várias vivências bem interessantes. Espero que o pessoal de Minas esteja aproveitando bem essa estadia aqui em São Carlos e tal. A gente aproveitou tanto que inclusive veio para São Carlos. Daqui a pouco a gente tá acompanhando a todos, cara. Inclusive, né, já fazer o convite, porque ano que vem congresso, quarto São congresso Carlos. É isso. Aqui na cidade de São Carlos, vamos receber a todos aí. Espero que a rede já esteja com 600 pessoas. São Marte lá vai fora. Vai ter que trabalhar. Que venham mais. Vai ter que ter vários telões, assim, às vezes, né? Não só argentinos, coelhos, venham marcianos. Sentidos solidários, né? De outras fazendo imagens ao vivo lá, vai ser foda. Outras galera. Mas ó, gente, não esqueçam a blusa, porque aqui é cidade do clima. Nossa, é mesmo. Bom. Vamos cancelar esse trem. Legal, legal, legal. Já foi feito até o convite pro festival do ano que vem, então. É, acho que pra falar mais, assim, a gente poderia ficar, acho que 3 programas falando, né, sobre o Congresso Fora do Eixo. E, na verdade, é que é muita coisa acumulada, uma intensidade muito forte, né, é difícil de falar em uma conversa de 15, 20 minutos aqui. Se quiser saber mais relatos, é só acessar a página, né, foradoeixo.org.br/congresso, ou na página principal também tem várias coisas lá. Dá pra sacar, comentar, interagir e, não sei, acho que é legal se programar pra acompanhar as próximas ações e tá presente mesmo no ano que vem aqui no 4º Congresso, que vai ser em São Carlos, tanto como coletivo, como ouvinte e tudo mais, que esse ano teve vários ouvintes, vários convidados, assim, que também somaram muito na história toda, e acho que é boníssimo. É nóis. Legal, valeu, é galera, nóis. Valeu a participação aí, todo mundo, estejam sempre aí. Logo menos a gente faz uma sessão com Falsos Conejos aqui também, mais uma vez, né? Mas a gente conversa um pouquinho mais, né? Uma música que vai ser algo nunca antes escutado. É. Se preparem. Nas próximas edições. Bom, vamos escutar 2 sons aqui então pra finalizar, coroar essa grande conversa, essa grande união, celebração e propagação de bons sentimentos aqui. A gente vai rolar 2 sons, na verdade, que do último show, né, que encerrou ali o Festival Jambolada, ali na UFO também. É, foi uma história legal, né, esse lance de contextualizar presente, passado e futuro e resgatar até também o início da música independente no país e tal, através do link do Porcas Borboletas, convidando 2 ícones aí da vanguarda paulistana, não só ícones, mas como grandes matrizes aí da música alternativa brasileira dos anos 80, que é o Paulo Barnabé e o Arrigo Barnabé, né? Então os 2 estiveram presentes, tanto em faixas do Porcas, que eles tocaram no disco também, quanto tocando músicas da Patife Band e do Arrigo Barnabé e a banda Sabor de Veneno. Nossa, e tal. Foi um show pesado, cara. Você sai até meio idiota, assim, depois, cara. Você não consegue relacionar. Porque é uma intervenção, muita, né, velho? Muita... Do decafonismo na canção. Decafonismo, e foi foda. Cara, pra mim ali fiquei pensando. Mas acho que foi interessante, porque teve o Forrozinho ali, o Quartetolino, teve a Nina Becker, Amorzinho, e daí terminou com uma violência. Com uma, você não saiu a subir, você não sai subindo a música. Ali, mandando bala também. Camarão demais. É, então, mas assim, todos os sons pra cima, up, bem e tal, e a ideia subir, é totalmente, né, diferente, né? Pra, esparramou bem mais e fritou bem mais o cérebro de todo mundo. Né? Fritou, cara, fritou com certeza. Então vamos rolar aqui então, Porcas Borboletas, convidando Paulo e Arrigo Barnabé aqui, primeiro a música da Patife Band e depois a incrível saga de Clara Crocodilo aqui em Independência ou Marte. Escute diferente. Meu, a barra tava pesada. O dia inteiro baixo, bote minha prata, deixa qualquer um maluco. Não deixa tô casado. A suicídio. Tô travado! Ao suicídio! Ao suicídio! Ao suicídio! Ao suicídio! Perto do mapa, digamos que dá safa. Alguém gemeu, a barra tava pesada. Dia inteiro trabalhando pra cachorro, pra caralho. Pobre garoto, não consegue fazer nada. Nada. Tenso. peço pro momento. Ao suicídio. Tô despeço lento. Tô travado. Obrigado! Uberlândia! 17 de outubro de 2010! Penitenciário estadual! O presídio mais bem guardado, mais bem guardado, mais bem guardado e mais bem vigiado de todo o país! Aqui se encontra a escória! Sim, meus amigos, a escória, a escória, a escória! A canalha da espécie humana! Os piores criminosos, as mentes mais sórdidas! E aqui neste prédio sombrio e ameaçador que se encontra agora uma verdadeira multidão de repórteres, fotógrafos, jornalistas e curiosos à espera da tão falada entrevista com o periculoso marginal, o delinquente, o fascínora, o inimigo público número um. Cacá, cacá. Cacá, cacá. Cacá, clara. Cacá, cacá. Escoltado por guardas fortemente armados. Meu Deus, ele é horrível. É muito pior do que se imaginava. Algumas pessoas, as mais frágeis, desmaiam. As mocinhas gritam. Algumas pessoas, aquelas mais exíguas, mais frágeis, desmaiam. As mocinhas gritam. As mocinhas gritam. Vai ser difícil, vai ser muito difícil mesmo. Mas vamos ver se conseguimos. Especialmente para vocês. Uma palavrinha dele. Não vou está, você que está me ouvindo aí, você acha que vai conseguir me agarrar já mesmo? Pois... Então, tome! São perseverantes, continuam todos aí, os olhos fixos em nós. Vamos ver se vocês... Seguram essa! Meninas, vocês acham que eles querem mais? Querem sim! Vocês acham que eles querem mais? Querem sim! Já que vocês são tão espertinhos, talvez consigam nos seguir neste labirinto. Crocodilo, aqui, parceria entre, na verdade, música originalmente, né, de 1980, e a Rigo Barnabé e Banda Sabor de Veneno, mas essa versão com Porcas Borboletas, e antes a gente tinha escutado uma música da Patife Band com o Paulo Barnabé tocando bateria e acompanhado também pelos Porquinhos Borboletas aí. Galera, finalizando aqui a edição de número 164, mais uma missão cumprida pela nave Independência Mate aqui. Relembrando a todos aí a incrível evento aí. Noite Fora do Eixo na Cremosita. Falsos Conejos, diretamente de Buenos Aires, Argentina, e a banda de José Torton de Recife, Pernambuco, duas bandas de muito longe, desabando aqui em São Carlos, na rua... Rua 13 de maio, 1816. Mexendo. Bom, é isso daí, galera. Nessa terça-feira, dia 19, né, a partir das 11 horas da noite. Apareçam todos. Fazendo um convite também, quinta-feira, no estúdio SP. Aeromoças e Turistas Russas, Falsos Conejos, Macaco Bong, Discotecagem Radiofônica, Independência Mate. Quem estiver em São Paulo aí, se conecte aí na Rua Augusta, na Baixa Augusta ali. Estúdio SP, uma noite fora do eixo também. Bom, acesse lá, myspace.com/endormais para saber outras datas, conexões e tudo mais da discotecagem radiofônica, e foradoeixo.org.br/independenciaomarte para acompanhar o blog, né, saber a lista das músicas, links interessantes, fotinho e tudo mais aí. Bom, e agradecer a presença de todo mundo aqui, satisfação total, tá uma família grande aqui. Mandar um salve pro Felipe também, né, que não pôde estar presente, mas é legal a gente dar um salve pro Felipe e todo mundo, toda a família Massa e toda a família Goma e Cubo, todo mundo que tá escutando. A Lula lá do Ponte Plural tá mandando um alô ali pelo Twitch Camp. Falou, tá com saudades. É nóis. Da hora, da hora. E outro salve especial pro Leandro também, né, cara? Nos Caneiros. Onde quer que ele esteja. Tá chegando. Vai chegar às 3 da manhã. Galera, precisamos finalizar aqui. Agradecer também Juliano Parreira aí, pilotando a técnica, junto também com o Marcão aqui da Rádio Fiscar. É isso daí. Semana que vem tem mais. Sintonize, venha fazer parte deste universo. Falou, falou, falou, falou, falou. Até mais.